palestra que você não ouviu, você ouve aqui. Está entrando no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José. Hoje vamos apresentar a palestra de Orson Peter Carrara, realizada no dia 25 de setembro de 2011, no CERJ, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que fica na Rua dos Inválidos, número 182, Centro. O tema é a comunicação social espírita no mundo de transição. Com vocês, a palestra de Orson Peter Carrara. Meus queridos amigos, nossa saudação de alegria e especialmente de gratidão pela oportunidade de falar aos amigos do Rio de Janeiro. É uma grande alegria realmente estarmos aqui nesta manhã saudando este magnífico evento que nos congrega, que nos dá a oportunidade de pensar, repensar, refletir sobre a grandeza da nossa querida doutrina espírita. Esta fonte inesgotável de conhecimento, esta fonte que não se esgota porque nos traz constantemente a oportunidade de refletirmos sobre nós mesmos, sobre a vida, os complexos desafios sociais, os desafios individuais, humanos, que estão aí a nos convidar a uma postura melhor. E o tema comunicação social espírita em um mundo de transição nos enseja, sem dúvida, reflexões de importância. Se pensarmos na palavra comunicação e voltarmos no tempo analisando desde os tambores, as manifestações primitivas de comunicação e avançarmos rapidamente para chegarmos à época atual no uso da tecnologia que nos permite os e-mails, a internet, a comunicação em tempo real, através da TV, através da mídia em geral, veremos o avanço gigantesco da comunicação, o avanço incomparável desde todos esses tempos que temos vivido, e verificamos a importância, naturalmente, da comunicação, pois que é exatamente nesse processo de troca de informações, nesse processo interativo, uns com os outros, que vamos promovendo o desenvolvimento humano. E vamos nos deixando contagiar por esta mágica da informação, da notícia, da troca de informações. Mas quando qualificamos a comunicação com o adjetivo espírita, quando verificamos que aquela comunicação direcionada à sociedade, ao homem e à mulher em geral, aos seres habitantes deste planeta, e a qualificamos com o adjetivo espírita, naturalmente que nós comprometemos a informação com a leveza, com a grandeza, com a lucidez da informação espírita. Comprometidos que ficamos com todo o conteúdo da mensagem espírita apresentada ao planeta em 1857 por Allan Kardec, reunindo as informações reveladas e fruto também do seu intelecto pessoal, desta equipe da Falange do Espírito Verdade, que nos deu a oportunidade de abranger com mais nitidez toda a grandeza do pensamento de Jesus, todo o plano evolutivo para a humanidade. E naturalmente, quando pensamos nesta vinculação da informação, da comunicação para o ser humano, expansiva à sociedade em geral, com o qualificativo espírita, nós estamos vinculando a informação aos princípios fundamentais do espiritismo. Que nós não temos que decorar, mas temos que saber, não é mesmo? A existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a multiplicidade dos mundos habitados e a comunicação dos espíritos, tudo isso embasado no Evangelho de Jesus. E claro que isso abre uma perspectiva imensa, gigantesca, da importância de vincularmos a comunicação social à índole do espiritismo, ao seu perfil da caridade em toda a sua abrangência. Me lembro aqui da expressão usada por Allan Kardec em um de seus discursos, dizendo que a caridade é a alma do Espiritismo. Esta frase me saltou aos olhos. Quando Kardec destaca a caridade em toda a sua extensão, a caridade é a alma do Espiritismo. E claro que a caridade não está restrita à doação de coisas, não está restrita à esmola, mas a caridade abrange, como aprendemos na codificação, todas as relações entre os seres humanos. E claro que também, quando falamos em relacionamentos, inclui-se a informação. A caridade que não restringe, não retém a informação, mas a caridade que espalha. E aí lembramos da caridade da divulgação das ideias espíritas, que tanto bem nos fazem ao coração. Que nos levanta o ânimo, que nos dá um sentido para a vida, que nos ensina a viver, que nos motiva às atividades múltiplas de amor, de crescimento, intelecto, moral próprio, mas ao mesmo tempo estendendo aos seres com quem vivemos e convivemos. E aí, quando pensamos no mundo em transição, neste momento histórico que a humanidade atravessa, de complexos desafios sociais, de mudanças interiores, individuais e coletivas de expressão, antes nunca vistas, nós ficamos a pensar na importância da informação espírita, que direciona os nossos caminhos, nos ajuda a entender as razões das ocorrências, ao mesmo tempo que nos convida a uma postura nova, ao mesmo tempo que nos motiva a agir com consciência, especialmente usando a caridade no respeito às diferenças, usando a caridade no trabalho em favor do semelhante, usando a caridade em favor de nós mesmos, para que não estejamos presas dos complexos de culpa, das paralisações, dos bloqueios, em função da indiferença, da omissão ou dos equívocos que se multiplicam. E nós vivemos esse momento histórico da humanidade, este momento único, este momento em que nos convida a uma adoção da postura conforme o Evangelho de Jesus, que por si só, na presença física do Mestre, nos desdobramentos posteriores, através de seus inúmeros mensageiros, que se multiplicaram em todos os tempos, e nos deram exemplos marcantes de continuidade desta informação, especialmente através do exemplo pessoal. Seareiros que se destacaram em todas as crenças, em todos os continentes, em todas as épocas, fazendo com que a informação nítida e amorosa do Evangelho alcançasse o coração de cada um de nós. Mas nós estamos estudando a informação espírita, a informação organizada por Allan Kardec, o codificador, a informação que se multiplicou através do tempo e alcança hoje o momento do Espiritismo na grande mídia. Há menos de 10 anos atrás, nós víamos o Espiritismo desrespeitado, muitas vezes debochado, qualificado de vulgaridades tais, pelo desconhecimento de profissionais da mídia, mas num salto quantitativo, qualitativo, nós vemos a ideia espírita hoje da comunicação dos espíritos, da pluralidade das existências, da mediunidade, da reencarnação, da existência de Deus, da pluralidade dos mundos habitados, serem hoje tratados abertamente e com lucidez, com clareza. Apesar de pequeninas distorções, nós vemos a informação hoje sendo levada ao grande público. E nós, os espíritas, aqueles que estamos habituados a estudar esses conceitos, a aprofundá-los em debates, em congressos, em grupos de estudos, na pequena instituição do interior, ou nos grandes eventos levados a público em congressos, em encontros de espíritas, nos movimentos importantíssimos da unificação espírita, nós vemos essa ideia alcançar a qualidade do espírita que estuda. Nós vemos hoje um interesse extraordinário pelo estudo. As apostilas do ESD, os livros, a iniciativa da Federação Espírita Brasileira, dos órgãos de unificação em cada estado. Desde há muito tempo esse esforço não foi em vão, porque este esforço pela informação espírita correta, na vivência, no incentivo ao estudo, na multiplicação dos eventos, na publicação de obras lúcidas e autores encarnados e desencarnados, levaram a esse momento em que a mídia traz a informação espírita para o grande público. Para alcançar o coração do homem e da mulher angustiados pelas pressões exteriores, abafado pela necessidade de respostas que não consegue encontrar, e agora nós temos a comunicação social espírita, neste momento de transição da humanidade, pronta, amadurecida pelo próprio movimento espírita que, através dessas décadas todas, preparou-se para esse instante. E somos convocados, pois, ao trabalho para apresentar a informação espírita de maneira correta, sem nos deixarmos desviar por focos que desnorteiam, por focos que não condizem com a clareza e a lucidez espírita. E estando no Rio de Janeiro, nesta data de 25 de setembro, nós gostaríamos de referenciar a nossa fala sobre comunicação, falando de um comunicador por excelência, que nasceu exatamente no Rio de Janeiro, 22 de setembro de 1868, nasce o nosso querido Caibar Schutte, o grande bandeirante do Espiritismo, homem que, tendo nascido no Rio de Janeiro, fixou-se em Matão e transformou-se num grande seareiro da comunicação quando se deu conta da grandeza do conteúdo espírita. Caibar de Souza Schutte, antes de se tornar espírita, já trazia na alma a grandeza do seu coração voltado para as causas humanitárias. Foi o primeiro prefeito da cidade, promoveu a emancipação político-administrativa do município, envolveu-se com a fundação do hospital da cidade, da Casa de São Vicente de Paulo, envolveu-se em várias causas que significavam o crescimento do ser humano, o amor ao próximo. Inconformado, porém, com as perguntas que não encontravam respostas e a saudade dos pais, buscou a informação espírita, escrevendo na época à Federação Espírita Brasileira, aqui mesmo no Rio de Janeiro, solicitando as obras da codificação espírita. E ao entrar em contato com aquela informação, transformou a sua vida numa vida de vivência espírita autêntica e, naturalmente, de informação espírita, de comunicação, que não se restringiu apenas à adoção do nome de adepto do Espiritismo, mas fez da sua própria vida uma comunicação. Fez da sua vida uma comunicação social espírita, através do exemplo de vivência, do amor ao próximo em toda a sua extensão, e especialmente através da divulgação espírita. Sentiu ele a necessidade de criar um veículo de comunicação que atingisse as classes primeiras da população em busca de respostas. Enfrentou toda a série de perseguições, de preconceitos, mas apresentou-se destemido numa época em que não havia energia elétrica na pequena Matão. Assim como o nosso codificador Allan Kardec, que na sua época de elaboração da codificação não dispunha de nenhum dos recursos tecnológicos que temos hoje, o nosso grande Caibar buscou em Taubaté uma gráfica que pudesse imprimir os seus exemplares. E através desse contato, fundou o Centro Espírita Amantes da Pobreza em 1905. Posteriormente fundou o jornal O Clarim, no mesmo ano de 1905, uma época carente de todos os recursos. Depois, em 1925, fundou a Revista Internacional do Espiritismo. Ele, que como pesquisador nato, como homem interessado em entender os fenômenos produzidos pelos espíritos nas experiências dos fenômenos, pôde estudar profundamente. E o nosso Caibar, este valoroso espírita que se tornou um ícone da divulgação, tendo fundado o Centro Espírita, que tornou-se um foco, atualmente tem o nome de Centro Espírita O Clarim, até por uma identificação através do tempo, o nosso Caibar também fundou a Revista Internacional de Espiritismo. Pelos contatos internacionais que mantinha, Há fatos interessantíssimos na sua vida pessoal em que as experiências de fenômenos produzidos pelos espíritos traziam a oportunidade de ampliar os estudos. Um fenômeno também de comunicação social espírita, depois dos grandes sucessos, como Nosso Lar, Chico Xavier, Bezerra, O Diário de um Espírito, demonstrando o amadurecimento da nossa época para essas questões que nos tocam de perto. E nós vemos que os recursos da época eram de acordo com a época, realmente. Não havia nenhuma tecnologia. A impressora funcionava com pedal, a guilhotina manual, demonstrando, sem dúvida, o esforço numa época de dificuldades. Dona Mariquinha, sua esposa, foi aquela que pode ser considerada uma guerreira ao seu lado, criatura que o ajudou e que ele recuperou de uma época de preconceitos. Ela havia sido separada do marido, e naquela época isso era um Deus nos acuda. E ele casou-se com ela, recuperando-a para a dignidade social, apresentando, tiveram filhos, mas o nosso Caibar, e depois de batalhar, fazendo palestras a cavalo, indo para Araraquara, e a cavalo, mas com o tempo, depois com charrete e finalmente com o seu Fordinho, para levar adiante a palavra nas palestras que também fazia. E este homem, que nos lembra a grandeza de um ideal corporificado, de um ideal vivido em abundância, vem nos falar exatamente do processo do que é a comunicação social espírita. Caibar era um homem que amava, inclusive, os animais, respeitava a natureza, acolhia os mendigos em sua própria casa, cortava-lhes os cabelos, cortava-lhes as unhas, dava-lhes passe, em muitos casos davam-lhe banho e falava-lhes de Jesus. Era conhecido a sua carrocinha como a ambulância do seu Caibar, porque passava pela rua e recolhia os mendigos e levava para casa, mantinha quartos no fundo para recolher aqueles que não tinham onde passar a noite. Transformou-se, pois, numa carta viva de amor ao próximo, traduzindo exatamente essa comunicação social espírita através do exemplo, principalmente, não só da teoria, não só do espalhar da notícia, mas vivendo a proposta do Evangelho. Seus biógrafos, especialmente Leopoldo Machado, o classificou como espírita número um do Brasil. Ao mesmo tempo que lá em Matão era conhecido como o pai dos pobres de Matão. Mas o fato é que quando pensamos na determinação de um espírito desse quilate, o nosso coração não se restringe somente a Caibar Schutte. Claro que não. Aqui mesmo no Rio de Janeiro, o grande Bezerra de Menezes, o Batuíra em São Paulo, e tantos outros nomes autênticos, tantos nomes expressivos, falam bem da importância da comunicação social espírita. Quer dizer, levar a notícia espírita ao ouvido do povo, levar a informação ao conhecimento. E o esforço de décadas, de mais de um século, de vários batalhadores espíritas que se destacaram na oratória, que se destacaram na literatura, como o nosso valoroso Deolindo Amorim, como tantos outros nomes respeitáveis que fizeram o conhecimento espírita esse manancial de forças que nos ensina a viver. Isso tudo para facilitar o processo exatamente da comunicação. Eu tive uma experiência muito interessante quando era garoto. E meu pai, quando eu tinha, desde cedo, nasci em família espírita, meus avós já eram espíritas, e desde cedo habituei-me a ver meu pai lendo o jornal O Clarim e também O Reformador. Desde muito pequeno, meu pai sentava-se à tarde na varanda e eu sempre o via com os exemplares do Clarim e do Reformador. E isso teve uma influência muito grande na minha vida pessoal, porque habituei-me a ler, incentivado pela postura do meu pai. E sempre li, por exemplo, eu sempre li os registros de atas das reuniões da Federação Espírita Brasileira. E isso teve uma influência capital no meu entendimento sobre o movimento espírita, sobre essa dinâmica toda que faz e movimenta essa iniciativa da informação espírita, na organização administrativa do movimento, nas ações que se movimentam para que a doutrina seja conhecida e levada a todos os lares, a todos os corações, a todos os rincões desse imenso Brasil. E quando era garoto, por volta dos 13, 14 anos, na minha diminuta cidade, Mineiros do Tietê, que na época que mudei-me de lá, faz 10 anos que mudei-me de lá, ela tinha 10 mil habitantes. Nós mudamos de lá, ficou 9.995. Porque a cidade não cresce, é uma cidade muito pequena. E lá tem um número aproximado de uns 40 ou 50 espíritas. Movimento espírita pequeno, mas presente há quase um século. A cidade é muito pequena. E quando havia palestras no centro espírita, quando eu comecei a me envolver com a divulgação espírita, eu fazia um folheto em mimeógrafo, vocês se lembram do mimeógrafo, que rodava no álcool, e saía aquela informação, às vezes ficava borrado, ficava claro, muito escuro. E eu, no sábado de manhã, nos meus 13, 14 anos, os oradores convidados pelo meu pai para palestras na cidade, e eu ia de casa em casa dos espíritas, porque eram apenas 25 residências, era fácil atingir, né? 25 a 30 residências, eu ia de casa em casa entregar o convite da palestra. Depois, com o tempo, até pelos afazeres que vão se multiplicando pela idade, os compromissos com estudo, faculdade, etc., aí comecei a mandar cartas para cada casa, anunciando e convidando para a palestra. E me deparei com uma situação muito curiosa, que desejo partilhar para vocês. Com o passar do tempo, eu comecei a notar que, ao mandar a carta em nome do marido, por exemplo, muitas vezes a esposa não ficava sabendo que ia ter palestra. O marido recebia a carta e não repassava para a esposa. Ou os filhos não sabiam, então eu ficava imaginando, mas o que acontece que há um truncamento da comunicação dentro do próprio lar? O que acontece com isso? Então passei a mandar cartas para cada pessoa da casa. Então a casa recebia, por exemplo, 5 cartas. Uma para o marido, outra para a esposa e outra para cada filho. Aí começou a aumentar a frequência nas palestras. Falei, que coisa interessante. Que coisa interessante pensar isso. Depois, com o advento do e-mail, eu percebi a mesma coisa. Porque percebi que mandar um e-mail para uma pessoa só também não funciona. Porque muitas vezes a pessoa lê o e-mail e guarda para si, não repassa. E mesmo que repassando, então percebi que nós precisamos cadastrar todos os endereços de e-mail de pessoas interessadas, simpatizantes, trabalhadores, etc., para fazer essa informação circular de maneira abrangente. Percebi também que quando mandávamos pelo movimento de unificação da nossa região lá no interior paulista, que quando mandávamos o convite de um evento em nome da casa, também não funcionava. Porque se o dirigente não se interessava pelo evento, ou ele não podia ir, ele não divulgava. Eu achei isso muito interessante, e aí começamos a cadastrar endereços particulares também, para fazer com que a comunicação atingisse a todos, porque quando a pessoa recebia o convite, a pessoa se sente valorizada. Ao passo que o dirigente que recebe o convite não se interessa, é interessante, retém a informação, não divulga. E quando divulga, não divulga com aquele ardor, com aquele entusiasmo com que as notícias devem ser repassadas. Porque é exatamente o entusiasmo da informação é que contagia, é que faz a coisa funcionar. Então, a comunicação tem esses detalhes. A minha primeira experiência como divulgador foi quando o meu velho pai, o velho aqui tem um sentido carinhoso, meu pai faleceu há 8 anos, mas guardamos uma sintonia amiga muito grande. Nunca discutimos, nunca brigamos. Quando ele desencarnou, foi uma experiência muito interessante pensar nesse detalhe de não termos nenhum rancor, não termos nenhum tipo de ranhura no relacionamento. E o meu velho pai, quando eu ainda jovem, adolescente, no começo da adolescência, incumbiu-me de cuidar da então pequena e modesta livraria do centro. E nós, no entusiasmo, no ardor dos primeiros anos, da primeira experiência, quisemos organizar aquilo que seria um protótipo, aquilo que seria um início da então futura feira do Livro Espírita. E pedimos para organizar uma mostra do Livro Espírita. E haveria uma palestra no sábado, à noite, no centro, e nós colocamos na lousa, havia uma lousa naquele tempo no centro, escrevemos na lousa. Amanhã, domingo, das 9 às 17 horas, neste centro, haverá uma mostra do Livro Espírita. Muito bem. Colocado na lousa, houve a palestra, mas ninguém se referiu ao evento. Não houve qualquer comentário, apenas ficou escrito na lousa. No domingo cedo, lá me postei no centro, abri o centro, arrumei os livros carinhosamente, sobre os bancos, sobre a mesa, arrumei todos os livros, ali seria uma mostra do Livro Espírita. Quantas pessoas vocês acham que foram à mostra do Livro Espírita? Nenhuma, só eu. Eu falei, meu Deus! Aí comecei a perceber os meandros da comunicação. A comunicação tem que despertar ou sensibilizar um grupo, uma pessoa, o movimento espírita. As coisas vão ser feitas com entusiasmo, com alegria e naturalmente por todos os meios possíveis, viáveis. Um abraço, o telefonema, o e-mail, a carta, o cartaz, o anúncio verbal, o toque. Meu caro, olha, espero você amanhã. Há pessoas estratégicas que nós precisamos conhecer e que fazem a movimentação do entusiasmo para que a comunicação não sofra a influência nociva da indiferença ou da omissão. Porque a comunicação há que ser transmitida com entusiasmo. Como fizeram os grandes nomes da divulgação espírita, entre eles o nosso Caibar. Porque pela grandeza do Espiritismo, pela importância do Espiritismo em nossas vidas, não podemos chegar aqui, meus amigos, no próximo domingo, teremos aqui no CERJ o evento da comunicação social espírita. Estejam todos presentes, convidem seus participantes do centro. Ninguém ouviu. Nós temos que exatamente usar o entusiasmo como ferramenta de comunicação. E o nosso Caibar foi um exemplo, daí chamado de bandeirante, porque a sua coragem, a sua persistência e a sua determinação, numa época que não continha nenhum dos instrumentos tecnológicos que detemos hoje, o nosso Caibar, usando essas ferramentas da coragem, da persistência e da determinação, atingiu seus objetivos, a sua época, refletindo no futuro, na sua editora que continua, no seu jornal que continua, na sua revista que continua. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a sequência da palestra de Orson Peter Carrara, realizada no CERJ, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Está no ar. Na Tribuna Espírita. Rádio Rio de Janeiro, a emissora que promove a educação integral do ser humano. Durante as 24 horas do dia, acompanhe uma programação qualificada que sintoniza você com a espiritualidade. Para o Rio e Grande Rio, sintonize no seu rádio 1400 AM. E para o Brasil e o mundo, acesse pela internet www.radioriodejaneiro.am.br. Ouça agora a Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir. A palestra que você não ouviu está no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José. Voltamos a apresentar a palestra de Orson Peter Carrara, realizada no dia 25 de setembro de 2011, no CERJ, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que fica na Rua dos Inválidos, 182, Centro. O tema é a comunicação social espírita no mundo de transição. Com vocês, a sequência da palestra de Orson Peter Carrara. Caibar foi pioneiro na divulgação espírita pelo rádio, em Araraquara, na PRD4, fazendo programas de rádio. Com seu cavalo, ia até Araraquara, fazia o programa E estas atitudes, que podemos incluir nos dias atuais, a criatividade que podemos usar, sempre com dignidade, sempre com ética, não preciso nem dizer isso, né? Sempre a ética precisa estar presente. Mas a nossa iniciativa, a nossa criatividade, a nossa determinação, são fatores essenciais para fazer uma divulgação intensa, para que a informação espírita atinja a sociedade humana, carregando consigo os benefícios próprios desta informação e desses mecanismos. E nós vamos ver que Caibara, além de tudo isso, publicou vários livros. Apenas citação, não há necessidade de ficar citando a cada um, mas, através dos anos, o nosso Caibara publicou diversos estudos, diversos livros que foram se tornando conhecidos, livros que demonstram a sua grande sintonia com a proposta espírita, com o Evangelho do Cristo. Entre eles, o inovidável Vida e Atos dos Apóstolos, Parábolas e Ensinos de Jesus, o Preces Espíritas, Espiritismo para as Crianças, demonstrando o esforço de um bandeirante para que a mensagem espírita atingisse o seu objetivo. E naturalmente nós selecionamos aqui algumas frases de Caibar Schutel para pensar na comunicação social espírita sob vários ângulos. São exemplos esparsos, claro que as situações que serão apresentadas podem ser acrescidas de outras situações, mas apenas para refletirmos em algumas questões. Vejam só, o mundo é das crianças, elas representam um passo a mais na evolução do espírito. Precisamos de educá-las com muito amor para que desde cedo descubram esse sentimento. Esta informação antiga de Caibar, vejam a atualidade dela. Nós estamos vendo atualmente o efeito contrário na sociedade. Nós estamos recebendo as consequências da omissão e da indiferença quanto à infância. Nós estamos vendo adultos perturbados, adultos agressivos, pela indiferença para com o coração infantil. E a comunicação social espírita, através da evangelização infantil, é a tarefa mais importante da atividade espírita. Porque vamos semear no coração da infância, das crianças que nos chegam, com lucidez, com acerto, a informação que vai fazê-los, que vai fazê-las as crianças, homens e mulheres decentes, dignos, conscientes, lúcidos. Então, o amor à educação, a informação espírita hoje em dia é como se nos pedissem, olhem para as crianças. Nós estamos vendo o esforço da Federação Espírita Brasileira nesse sentido, com a literatura específica, com os encontros do DIGI, com as informações que estão se multiplicando, convidando-nos como instituições e como tarefeiros para esta tarefa grandiosa. Eu trouxe para vocês aqui também um jornal produzido no Rio Grande do Sul, possivelmente vocês conheçam, o Seara Espírita, produzido em Santo Ângelo. É um jornal muito simples, 4 páginas à frente. E tomei a minha incumbência de também divulgar esse trabalho por um fato muito significativo. O site deles é riquíssimo. Riquíssimo de informações, de aulas prontas, de aulas preparadas para auxiliar a tarefa da evangelização. O site tem, em média, 1.500 acessos por dia. E eu trouxe esse jornal para distribuir a vocês, para que nos tornemos também integrantes desta força que se soma nacionalmente e localizadamente em municípios, em estados e federativas, como tantos esforços temos visto. Para significar esse esforço pela educação, do uso da comunicação social espírita, respeito à natureza, se eu agredir esse animal pelo que está fazendo, isso me tornará igualzinho a ele. Vejam a preocupação do Caibar com a informação espírita também para com os reinos inferiores da natureza. O nosso respeito à natureza, poderemos acrescentar aí naturalmente o respeito ao meio ambiente nessa consciência coletiva que o homem já desperta. Então vamos percebendo o quanto é importante refletirmos sobre essas questões. Sobre finados, é bom levar aos que estão vivos e desconsolados o consolo dos que morreram. Este é um dia para quem não conhece a verdadeira vida, de muita tristeza. A começar pela questão da imortalidade, por exemplo, a mensagem espírita é incomparável, porque ela demonstra com lógica essa continuidade natural da vida humana. Demonstra, desmistifica a morte, tira o aspecto horroroso da morte, A morte nada mais é do que um fenômeno biológico, natural. E a doutrina espírita, com esta mensagem doce, com esta mensagem confortadora da imortalidade, tira esse aspecto da perda, tira esse aspecto da destruição, valorizando naturalmente a imortalidade. E quando conhecemos que somos imortais, de maneira racional, como a mensagem espírita se apresenta, sem qualquer misticismo, sem qualquer laço ou lastro de irracionalidade, mas sempre com a racionalidade e o bom senso, nós vamos verificando o quanto é importante que as criaturas tomem consciência disso. O que nós vivemos na nossa sociedade hoje é resultado do materialismo, do ter em detrimento do ser. Imaginando que vivemos uma única vida, nós estamos vendo as consequências dessa mentalidade. Então a divulgação de que somos imortais e ao mesmo tempo responsáveis por tudo que fazemos, com o uso adequado do livre-arbítrio, essa conquista do espírito humano, nós vamos percebendo o quanto é importante que essas noções atinjam a consciência popular. E felizmente, nós já estamos vivendo esta época. Somos contemporâneos desta época da instrução popular coletiva, desta época de consciência da própria imortalidade, desta época que nos faz entender a vida com muito mais abrangência. Como nos deter diante disso? Nós vivemos sempre cercados da vontade de Deus, precisamos sempre agradecer essas bênçãos. Quantas criaturas não se suicidam? Quantas criaturas não se entregam a doenças em função desse distanciamento de Deus? Em função desta distância do pensamento, por exemplo, de gratidão à vida. Ora, a gratidão à vida, a alegria de viver, nos faz ter muito mais saúde. E a doutrina espírita, quando adentramos as suas páginas, quando vamos nos conscientizando da sua grandeza, ela é uma mensagem dinâmica de otimismo e fé. Ela é uma mensagem vibrante de coragem, de alegria, de determinação, de consciência para as tarefas todas. Então, como ignorar o processo de comunicação social para a sociedade, de comunicação, de informação espírita para o ser humano? Neste momento de intensa transição, quando as criaturas se sentem atordoadas pelos inúmeros problemas e desafios que aí estão, quando a doutrina espírita tem essa informação, felizmente nós vemos a ideia espírita hoje alcançar os corações em abrangência. E nós, aqueles que estamos vinculados ao movimento espírita, vinculados às atividades de nossas casas, vinculados ao pensamento espírita que nos enseja tantas tarefas, não podemos desconsiderar esse compromisso de responsabilidade, de fazer com que a informação espírita circule com a fidelidade, com a dignidade que lhe é própria, sem deturpações, sem desvios desnecessários. Quanto tempo se perde com os desvios das informações personalistas, das informações deturpadas, de ideias pessoais que tentam conquistar espaço, quando a ideia principal se encontra disponível na codificação espírita, com tanta clareza. A obra de Allan Kardec é incomparável. Ele, por si só, é um comunicador por excelência, pois que reuniu em obras essa doutrina que surgiu através dos livros, que se consolidaram através do tempo e se tornaram fonte inesgotável de outras tantas obras de autores encarnados e desencarnados. O que me empolga é pensar que o Livro dos Espíritos continua constantemente ensejando valores, ensejando desdobramentos culturais, literários, por ser uma fonte realmente inesgotável de conhecimentos à nossa disposição. Pois que o amor e a caridade não tem relógio, disse o nosso Caibar. Claro que não, é sempre tempo. Se pensarmos na caridade da divulgação, se pensarmos na expressão que nos aguarda, veremos que apesar da época de informação que nós vivemos hoje, muito está por ser feito. Muito está por ser feito. E nós vamos ficar indiferentes? Acomodados? Não. É a hora exatamente do trabalho. E este amor significa também esse trabalho. Este afeto, essa espontaneidade, essa disposição para o bem, esta crença e a caridade não restrita às esmolas, às coisas materiais, mas também a caridade da informação espírita genuína, vinda da fonte que nos sedenta, ligada perfeitamente ao Evangelho de Jesus, e tão bem disposta hoje, com o avanço da tecnologia que nos proporciona livros com capas bonitas, diagramação agradável, apresentações na arte espírita, a internet revolucionando esse papel, a facilidade da comunicação interpessoal, tudo isso é favorável a nós. Um evento como este, que envolve várias providências anteriores, durante e posteriores, por si só já significa e traduz esse esforço, porque o amor e a caridade não tem relógio, não tem tempo. Estamos sempre convidados à prática. É melhor fazer do que não fazer. O não fazer pode significar indiferença, omissão, acomodação. O fazer movimenta as forças da inteligência, sensibiliza o sentimento e nos tornamos criaturas acessíveis a tudo isso. Por essas questões todas, nós ainda lembramos um outro pensamento de Caibar. Os encarcerados são esses nossos irmãos que erraram um pouco mais que nós. Precisamos muito deles, porque aprendemos também com a experiência negativa de observar que podemos escolher caminhos melhores e ao mesmo tempo exercitar uma possibilidade de trabalho. E o nosso Caibar, falando sobre a divulgação da doutrina, finalmente nos diz: propagar a palavra do mestre para esses poucos, mas atentos ouvintes, mais me ensina do que posso ensinar. O que é uma grande verdade. Porque os divulgadores aprendem mais, porque têm necessidade de estudar, têm necessidade de aprimorar as técnicas de comunicação. E tudo isso nos faz crescer individualmente, coletivamente. Não nos deixemos vencer pelo medo. Não nos deixemos vencer pelas ocorrências desanimadoras ou as dificuldades. Entendamos que temos um processo nas mãos, num processo gigantesco de aprendizado, e que esta encarnação nos é a possibilidade de trabalhar para continuar este processo de evolução. Então arregacemos as mangas para continuar trabalhando. E no último artigo para Rie, antes da sua desencarnação, ele escreveu: o Espiritismo veio destinado a produzir uma reforma mundial. A sua doutrina altamente filosófica abrange todas as necessidades vitais da humanidade. Quando lemos uma expressão como essa, nós vemos um programa de ação aí para a comunicação. A comunicação não apenas da informação, mas a comunicação da própria ação. Porque pensemos bem, o Espiritismo veio destinado a produzir uma reforma. Sim, uma reforma de mentalidade. Traduzindo uma era nova, a era do amor, a era da fraternidade, a era da lucidez. E a sua doutrina altamente filosófica, que nos permite pensar, refletir, permite raciocinar para agir em todos os campos, abrange todas as necessidades vitais. Porque aí somos convidados a uma ação consciente e responsável, inclusive com o meio ambiente, com a necessidade das crianças, no estender as mãos ao próximo, nos estender as mãos a nós mesmos, para não nos deixarmos cair pelos caminhos do pessimismo ou da obsessão, na autovigilância, no papel importante de nos fazermos portadores dessa mensagem, através de nós mesmos, pelo exemplo. Somos criaturas falíveis, é verdade, criaturas comprometidas ainda, criaturas que estamos aprendendo, mas não nos é impossível, é perfeitamente viável pensarmos nas necessidades da humanidade, onde nos incluímos, claro, que são as necessidades do coração, são as necessidades do intelecto, são as necessidades do afeto, as necessidades da convivência fraterna, as necessidades do progresso, são inúmeras as necessidades. E o Espiritismo atende a tudo isso, porque o Espiritismo motiva o ser humano a agir com consciência e com amor. Temos exemplos que não faltam, não é verdade? Em todas as épocas da humanidade. E se trazermos o aspecto restrito ao Espiritismo, temos exemplos marcantes. O apóstolo Chico Xavier, que nos deixou há pouco, incorporou totalmente o seu exemplo de humildade, de desprendimento, de amor ao próximo. Este homem que se fez também um seareiro da comunicação, pelo exemplo de vida, como intermediário das mensagens vindas do plano espiritual, este homem, esse espírito lúcido, permitam-me homenageá-lo nesse instante. A comunicação social espírita, para atingir o seu objetivo nesses tempos bicudos de transição do planeta, há que ter naturalmente esta ação do bem, vivida pelos grandes missionários do amor, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Zilda Arns, Chico Xavier e tantos outros vultos, que mesmo não famosos, muitos deles anônimos, fizeram-se viver o amor para que a transição, neste momento de grandes conflitos humanos, encontre respaldo nesta atitude amorosa e generosa que todos podemos ser portadores. Apesar das nossas limitações, das nossas carências e imensas necessidades morais, todos nós podemos nos fazer portadores inicialmente da alegria de viver que o Espiritismo utiliza de maneira tão grandiosa através de seus estímulos e de seu conhecimento tão vasto. Eu queria agradecer imensamente a oportunidade desta manhã, saudá-los com o meu coração agradecido, dizer da nossa felicidade desta manhã, e gostaria de encerrar a vocês com um presente virtual bem curtinho, mas profundo, para meditarmos neste processo de comunicação espírita para a sociedade, neste momento de transição. A sabedoria de Deus, em sua grandeza, em sua sabedoria infinita, determinou que a reprodução humana se dê pela união do espermatozoide com o óvulo feminino. Desta união gradativa das células, na multiplicação natural, biológica e gradativa, no aconchego do ventre materno, nós temos o surgimento de um novo corpo humano. Quando pensamos numa criatura que retorna pelos caminhos da reencarnação, através de um corpinho novo, nós ficamos a pensar na sabedoria de Deus. Neste processo intenso de comunicação do Criador conosco, como nos dizer que nos renova as oportunidades. Cada criatura que retorna ao mundo na experiência reencarnatória traz consigo as suas bagagens, as bagagens intelecto-morais, emocionais, psicológicas, de habilidades, para continuar o seu progresso. Traz consigo as suas tensões, as suas dúvidas, as suas angústias, a expectativa própria do nascimento e dos seus pais, mas traz consigo também um planejamento, uma proposta de vida cuidadosamente elaborada, conjuntamente com os mentores espirituais. Projeto reencarnatório que visa a continuidade do seu processo de evolução, para que continue aprendendo, para que continue evoluindo. E quando nós pensamos na grandeza desta providência, nós ficamos a pensar com gratidão ao Criador, que nos possibilitou esta oportunidade de recomeçar, como se fosse do zero, apagando em nossa memória os traumas, apagando temporariamente as nossas angústias, para que com o carinho da nova vida pudéssemos levantar a cabeça e continuar. A nossa gratidão se estende a Deus, naturalmente, o Pai. Se estende a Jesus, o Mestre da humanidade, que utilizando um processo intenso de comunicação, também nos ensina a viver. A nossa memória, a nossa gratidão se estende aos mentores espirituais, aos amigos espirituais, especialmente o anjo da guarda que mantém o intercâmbio conosco, para que todos nós sejamos criaturas mais decididas. Mas a nossa gratidão se estende também aos nossos pais, neste processo de comunicação intensa do afeto entre pais e filhos, às nossas mães, à nossa mãe, às mulheres que aqui estão, mulheres que são mães, que são tias, que são avós, mulheres que serão mães ainda, porque trazem dentro de si o espetáculo da possibilidade de procriar e dar aos filhos de Deus a oportunidade de retorno à Terra. Afinal de contas, é através da reencarnação, deste vai e vem dos retornos e idas, que nós vamos amadurecendo na experiência. A vida toda é por si só um processo intenso de comunicação social. O que estamos fazendo com o conhecimento espírita, que nos diz que a vida é muito valiosa para ser desprezada, a vida é muito valiosa para ser esquecida, a vida conspira a nosso favor. Ergamos, pois, a cabeça diante das dificuldades, ergamos-nos, enchamos-nos de coragem para prosseguir com destemor, com determinação, com bondade no coração, aproveitando esse intenso instante que acontece diariamente na vida humana, para que a nossa vida se transforme num farol da iluminação de nós mesmos e para os nossos irmãos que convivem conosco. Porque, afinal de contas, a vida conspira a nosso favor. Não desvalorizemos isso, não percamos isso do coração, porque estamos no mundo para progredir, e estamos no mundo também para comunicar através da palavra, do exemplo, do comportamento, da alegria de viver, para que outros encontrem em nós este entusiasmo pela vida. Meus amigos do Rio de Janeiro, se algo posso dizer para vocês, agradecido por esta manhã luminosa, eu diria com o meu coração, esperando que as vibrações da minha voz atinjam o coração de cada um de nós, de cada um de vocês, meus irmãos, prossigam! Prossigam trabalhando, confiando, prossigamos todos. A vida é muito valiosa para ser desprezada. Muito obrigado. Apresentamos a palestra de Orson Peter Carrara, realizada no dia 25 de setembro de 2011, no CERJ, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que fica na Rua dos Inválidos, 182, Centro. O tema foi a comunicação social espírita no mundo de transição. A Rádio Rio de Janeiro apresentou, na Tribuna Espírita.